tal abismo vem da interpretação a posteriori. Não havia nada parecido com um abismo naquela época, e as classes reconhecidas hoje não eram então mais separadas do que duas espécies. Como veremos novamente, saltar abismos não é o que a evolução faz. Não é mais lógico, nem menos, direcionar nossa narrativa histórica para o Homo sapiens em vez de para qualquer outra espécie moderna, Octopus vulgaris, por exemplo, ou Panthera leo ou Sequoia serpeverins. Um andorinhão com veia de historiador, justificadamente orgulhoso do voo como a óbvia realização suprema da vida, considerará os andorinhões, essas espetaculares máquinas de voar com suas asas arqueadas que se mantêm no ar por um ano interrupto até copulam em pleno voo, como o ápice do progresso evolutivo. Elaborando aqui uma fantasia de Stephen Pinker, se os elefantes pudessem escrever a história, talvez retratassem a anta, o musaranho-elefante, o elefante marinho e o macaco narigudo como ensaios principiantes ao longo da estrada principal da evolução da tromba, dando os primeiros passos sem nenhum deles. Sabe-se lá por que alcançasse verdadeiramente o sucesso, tão perto e, no entanto, tão longe. Os elefantes astrônomos talvez especulassem se em algum outro mundo existiriam formas alienígenas de vida que teriam atravessado o Rubicão nasal e dado o salto final para a plena probocitude. Não somos andorinhões nem elefantes, somos gente. Quando em imaginação perambulamos por alguma época remota, é humanamente natural que reservemos uma curiosidade e um carinho especial por qualquer espécie, banal em tudo ou mais, o que naquele cenário antigo tenha sido nosso ancestral, e é fascinantemente estranha a ideia de que sempre existiu uma tal espécie. É difícil negar nossa humana tentação de ver essa espécie particular como a que está trilhando a estrada principal da evolução, enquanto as outras caminham pelas margens como seu elenco coadjuvante. Sem sucumbir a esse erro, há um modo de alguém se permitir um legítimo humanocentrismo sem sair da adequação histórica, fazer história retrocedendo. É assim que procede este livro. A cronologia retrocessiva em busca de ancestrais pode sim visar sensatamente um único alvo distante. Esse alvo é o mais antigo ancestral de todos os seres vivos e é impossível não convergir para ele, independentemente de onde comecemos, elefante ou águia, andorinhão ou salmonela, sequoia ou mulher. A cronologia retrocessiva e a cronologia progressiva servem cada qual a seus propósitos. Quando retrocedemos, não importa de onde partimos, terminamos celebrando a unidade da vida. Quando avançamos, exaltamos a diversidade. Isso funciona tanto em pequenas como em grandes escalas temporais. A cronologia progressiva dos mamíferos, com sua alentada, mas ainda limitada, escala temporal, é uma história de diversificação em ramos que revela a riqueza desse grupo de animais peludos de sangue quente. A cronologia retrocessiva, ao se escolher qualquer mamífero moderno como ponto de partida, sempre convergirá para o mesmo, o único arquimamífero, amigo das sombras, insetívoro, noturno e contemporâneo dos dinossauros. Essa é uma convergência localizada. Outra, mais localizada, nos leva ao mais recente ancestral de todos os roedores, que viveu por volta da época em que os dinossauros se extinguiram. Ainda mais localizada é a convergência retrocessiva de todos os primatas antropóides, inclusive os humanos, para o ancestral comum de todos eles, que viveu há aproximadamente 18 milhões de anos. Em uma escala maior, encontraremos uma convergência comparável se retrocedermos a partir de qualquer vertebrado e uma convergência ainda maior se retrocedermos partindo de qualquer animal em direção ao ancestral de todos os animais. A maior de todas as convergências leva-nos de qualquer criatura moderna, animal, vegetal, fungo ou bactéria, até o progenitor universal de todos os organismos sobreviventes, o qual provavelmente foi semelhante a algum tipo de bactéria. Usei o termo convergência no parágrafo acima, mas na verdade quero reservar essa palavra para um sentido completamente diferente na cronologia progressiva. Para meu presente objetivo, a substituirei por confluência ou por razões que serão compreendidas em outro momento, encontro. Eu poderia ter usado coalescência, mas, como veremos, os geneticistas já adotaram esse termo em um sentido mais preciso, semelhante àquele em que uso a confluência, porém concentrando-se não em espécies e sim em genes. Em uma cronologia retrocessiva, os ancestrais de qualquer conjunto de espécies têm por fim de se encontrar em um momento geológico específico. Esse ponto de encontro é o último ancestral que eles possuem em comum, o qual chamarei de concestral. Asterisco. Agradeço a Nick Warren por sugerir esse termo. Fim da leitura de asterisco. O roedor focal, o mamífero focal ou o vertebrado focal, digamos assim. O mais antigo concestral é o primeiro ancestral de todos os seres vivos sobreviventes. Podemos ter toda a certeza de que realmente é um único concestral de todas as formas de vida sobreviventes neste planeta. A prova é que todas as que já foram examinadas compartilham, exatamente na maioria dos casos, quase exatamente no restante, o mesmo código genético. E o código genético é detalhado demais em aspectos arbitrários de sua complexidade para ter sido inventado duas vezes. Embora não tenham sido examinadas todas as espécies, já contamos com bastante abrangência para ter certeza, infelizmente, de que nenhuma surpresa nos aguarda. Se hoje descobríssemos uma forma de vida suficientemente discrepante para possuir um código genético totalmente diverso, essa seria a descoberta biológica mais importante de toda a minha vida adulta, quer a criatura vivesse nesse planeta, quer em outro. No pé em que estão as coisas, parece que podemos situar as origens de todas as formas de vida conhecidas em um único ancestral que viveu há mais de 3 bilhões de anos. Se houve outras origens da vida independentes, elas não deixaram descendentes que tenhamos descoberto. E caso agora surgisse alguma nova, seria devorada num átimo, provavelmente por bactérias. A grande confluência de todas as formas de vida sobreviventes não é o mesmo que a própria origem da vida. A razão disso é que todas as espécies sobreviventes compartilham presumivelmente um concestral que viveu depois de a vida ter se originado. Qualquer outra coisa teria sido uma coincidência improvável, pois sugeriria que a forma de vida original imediatamente se ramificou e que mais de um de seus ramos sobrevive até hoje. A ortodoxia atual, em seus livros didáticos, situa os mais antigos fósseis de bactéria em cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Portanto, a origem da vida tem de ser no mínimo mais antiga do que isso. Se aceitarmos uma recente contestação, asterisco. Os muito citados dados de J.W. Schoff sobre as bactérias de 3,5 bilhões de anos foram duramente criticados por meu colega Martin Brasier, de Oxford. Brasier pode ter razão quanto aos dados de Schoff, mas novos dados, publicados quando este livro estava na etapa das provas, talvez venham a reafirmar a data de 3,5 bilhões de anos como a dos fósseis mais antigos. O cientista norueguês Harald Furnes e seus colaboradores encontraram minúsculos orifícios em vidro vulcânico daquela época na África do Sul e supõe que tenham sido feitos por micro-organismos. Essas tocas contêm carbono que os descobridores afirmam ter origem biológica. Dos micro-organismos propriamente ditos, não resta nenhum vestígio. Fim da leitura de asterisco. Desses fósseis aparentemente antigos, nossa datação da origem da vida poderá ser um pouco mais recente. A grande confluência, o último ancestral comum de todas as criaturas sobreviventes, poderia ser anterior aos fósseis mais antigos. Ela não se fossilizou, ou poderia ter vivido 1 bilhão de anos mais tarde, com exceção de uma, todas as outras linhagens extinguiram-se. Uma vez que todas as cronologias retrocessivas, independentemente de onde começam, culminam na grande confluência, podemos nos entregar à nossa fixação humana e nos concentrar na linha única dos nossos ancestrais. Em vez de tratar a evolução como direcionada para nós, escolhemos o moderno Homo sapiens como nosso ponto de partida arbitrário, mas perdoavelmente preferido para uma cronologia reversa. Escolhemos essa rota dentre todas as possíveis rotas para o passado porque temos curiosidade por ancestrais remotos. Ao mesmo tempo, embora não seja preciso acompanhá-los em detalhes, não nos esqueceremos de que existem outros historiadores, animais e plantas de outras espécies que estão, independentemente, retrocedendo a partir de seus pontos de partida separados em peregrinações separadas para visitar seus próprios ancestrais, entre os quais se incluem, por fim, aqueles que têm em comum conosco. Se reconstituirmos os passos dos nossos ancestrais, encontraremos inevitavelmente esses outros peregrinos e uniremos nossas forças às deles em uma ordem definida, a ordem na qual suas linhagens se encontram com a nossa, a ordem de um parentesco cada vez mais inclusivo. Peregrinações? Unir força com peregrinos? Sim, por que não? Peregrinação é um modo apropriado de pensar sobre a nossa jornada ao passado. Apresentarei este livro na forma de uma épica peregrinação do presente ao passado. Todos os caminhos levam à origem da vida, mas porque somos humanos, a trilha que seguiremos será a dos nossos ancestrais. Será uma peregrinação humana para descobrir ancestrais humanos. Pelo caminho, saudaremos outros peregrinos que se juntarão a nós em uma ordem rigorosa à medida que chegarmos aos ancestrais que temos em comum com eles. Os primeiros companheiros de peregrinação que saudaremos, cerca de 5 milhões de anos atrás, no coração da África, onde aconteceu o memorável aperto de mão entre Stanley e Livingstone, são os chimpanzés. Os peregrinos chimpanzés e bonobos já terão unido suas forças antes de nós os saudarmos. E aqui temos um embaraçozinho linguístico que devo enfrentar de saída antes que ele vire um estorvo maior. Usei antes, entre aspas, porque o termo poderia causar confusão. Eu quis dizer antes no sentido de para trás, antes ao longo da peregrinação ao passado. Mas isso, obviamente, significa depois no sentido cronológico, exatamente o oposto. Aposto que nenhum leitor se confundiu nesse caso específico, mas haverá outras ocasiões em que a paciência do leitor talvez seja posta à prova. Enquanto eu escrevi este livro, fiz um experimento de cunhar uma nova preposição criada para as necessidades singulares de um historiador que anda de marcha ré, mas foi um fiasco. Por isso, resolvi adotar a convenção do antes, entre aspas. O leitor, quando encontrar o antes, entre aspas, deve lembrar-se de que ele realmente significa depois. Ao deparar com o antes, sem aspas, saberá que de fato significa antes. E o mesmo mutatis mutandis vale para depois com aspas e depois sem aspas. Os próximos peregrinos que encontraremos na nossa jornada retrocessiva são os gorilas, depois os orangotangos, muito mais afastados no passado e provavelmente não mais na África. Em seguida, saudaremos os gibões, depois os macacos do Velho Mundo, depois vários outros grupos de mamíferos e assim por diante, até que, por fim, todos os peregrinos da vida estejam marchando juntos em uma única jornada retrocessiva em busca da origem da própria vida. Conforme regredirmos no tempo, chegará um momento em que não fará mais sentido nomear o continente em que o encontro ocorre. O mapa do mundo era demasiado diferente em razão do notável fenômeno da tectônica de placas. E ainda mais no passado, todos os encontros ocorrem no mar. Um fato muito surpreendente é que nós, peregrinos humanos, passamos por apenas 40 pontos de encontro ao todo antes de chegarmos à origem da própria vida. A cada um dos 40 passos encontraremos um ancestral específico compartilhado, o concestral, que terá o mesmo número identificador no encontro. Por exemplo, o concestral 2, ao qual chegaremos no encontro 2, é o mais recente ancestral comum dos gorilas, de um lado, e dos humanos, mais chimpanzés, mais bonobos, do outro. O concestral 3 é o mais recente ancestral comum dos orangotangos e dos humanos, mais chimpanzés, mais bonobos, mais gorilas. O concestral 39 é o mais antigo ancestral de todas as formas de vida sobreviventes. O concestral 0 é um caso especial, o mais recente ancestral de todos os humanos sobreviventes. Seremos, pois, peregrinos, partilhando uma confraternidade cada vez mais inclusiva com outros bandos de peregrinos, cujos números também se avolumaram ao longo do caminho que seguiram até se encontrarem conosco. Depois de cada encontro, prosseguimos juntos na estrada principal que nos leva ao passado em direção ao nosso objetivo arqueano comum, nossa cantuária. Há outras alusões literárias, é claro, que adotei Bunyan como meu modelo e Regresso do Peregrino como meu título. Mas foi aos contos de Cantuária, de Chaucer, que eu e meu assistente de pesquisa, Yan Wong, recorremos vezes sem conta em nossas conversas e cada vez mais pareceu natural pensar em Chaucer ao longo de todo o livro.